AJ Ícaro Gabriel, o top DJ do som automotivo. Respeita esse nome. Eu falei pros meus mano, sofrimento ia passar, tudo ia acabar, hoje nós tá folgando. Me lembro antigamente nós trocando ideia e bolando dos planos. Hoje a carteira cheia e nós gastando. E eu falei com meus mano, sofrimento ia passar, tudo ia acabar, hoje nós tá folgando. Me lembro antigamente nós trocando ideia e bolando dos planos. Hoje a carteira cheia e nós gastando. Cê nem me conhece, mas tá criticando. Eu cheguei com meus corre, com meus próprios planos. Normal, te entendo, cê tá invejando. Sou rico, tô jovem, só mina me olhando. Mas você não entende, Deus tá no comando. E é por isso, tô sempre ganhando. Muita vitória, ele tá abençoando. Desde o começo, eu tô te avisando. Que nós ia transformar só em realidade. Eu sei muito bem quem que é os de verdade. De maquilar, enrolê na cidade. Teto abaixado, fumaça não paga. Tá mandando elegante, estilo jogador. Nós é moleque novo, as naves de doutor. O mundo não deu volta, ele caputou. Eu só queria ver a cara de quem duvidou. Eu falei pros meus mano, sofrimento ia passar, tudo ia acabar, hoje nós tá folgando. Me lembro antigamente, nós trocando ideia e bolando dos planos. Hoje a carteira cheia e nós gastando. Eu falei com meus mano, sofrimento ia passar, tudo ia acabar, hoje nós tá folgando. Me lembro antigamente, nós trocando ideia e bolando dos planos. Hoje a carteira cheia e nós gastando. Passa de jeta abaixo, era o sonho com os grafos topados. Com as aru 20 brilhando, dentro só os aliados. Tocando sem rumo e sem preocupação, com jet engatado. Tamo melhor do que imaginamos. Contra a falsidade eu tô blindado. Mas já tá de fé, eu tô com Deus. Verdadeiro do meu lado. Sofrimento no passado, as naveiras no asfalto. Quem disse que não ia ver? Mas no palco que vale o show lotado. Poço parecendo um aquário. Onde vamos ver é respeitado. Eu falei pros meus mano, sofrimento ia passar, tudo ia acabar, hoje nós tá folgando. Me lembro antigamente nós trocando ideia e bolando dos planos. Hoje a carteira cheia e nós gastando. E eu falei com meus mano, sofrimento ia passar, tudo ia acabar, hoje nós tá folgando. Me lembro antigamente nós trocando ideia e bolando dos planos. Hoje a carteira cheia e nós gastando. Produções automotivas e personalizadas. 38 99882 7.